E essa é pra apaixonar os corações de verdade. É o garoto da sofrência. É o do Ferreira. Desculpe, amor, se eu te fiz chorar. Eu não queria te magoar. As pessoas não entendem o que é o amor. Por isso aqui estou, aqui estou. Volte, traga o que de mim você levou. Nossos sonhos, nossos planos, bem não estou. Sem você o coração hoje dói demais. Por favor, volte atrás, volte atrás. Porque eu te amo tanto, tanto que nem sei falar. E que se você for embora, eu não vou aceitar, não vou aguentar, vou me acabar. Portal do Arrocha. Volte, traga o que de mim você levou. Nossos sonhos, nossos planos, bem não estou. Sem você o coração hoje dói demais. Por favor, volte atrás, volte atrás. Te amo tanto, tanto que nem sei falar. E que se você for embora, eu não vou aceitar, não vou aguentar, vou me acabar. Não vou aguentar, vou me acabar, vou me acabar, vou me acabar.